Um dia a gente vai se encontrar, sentar pra conversar e se entender de uma vez. É, o tempo passa, mas eu não esqueço o nosso jeito de desestressar. E quando o corpo pedia, a gente já ia ao pote com sede de amar. E rola um papo que você comenta que tem saudade, mas não vai ligar. Sempre que a corda arrebenta é pro lado de cá. Eu sei que você sai com as amigas, bebendo demais na balada, mas chora com fotos antigas, sozinha trancada em casa. Assim que você se acalmar, é só me fazer um sinal, que eu volto de qualquer lugar, pra tudo voltar ao normal. Vai! Eu sei que você sai com as amigas, bebendo demais na balada, mas chora com fotos antigas, sozinha trancada em casa. Assim que você se acalmar, é só me fazer um sinal, que eu volto de qualquer lugar, pra tudo voltar ao normal. Hey! Um dia a gente vai se encontrar, vamos cantar, rapaziada, sentar pra conversar e se entender de uma vez. É, o tempo passa, mas eu não esqueço do nosso jeito de desestressar. E quando o corpo pedia, a gente já ia ao pote com sede de amar. E rola um papo que você comenta que tem saudade, mas não vai ligar. É! Sempre que a corda arrebenta é pro lado de cá. Vocês! Eu sei que você sai com as amigas, aí, bebendo demais na balada, mas chora com fotos antigas, sozinha trancada em casa. Assim que você se acalmar, é só me fazer um sinal. Faz um sinalzinho. Voltar ao normal. Eu sei que você sai com as amigas, bebendo demais na balada, mas chora com fotos antigas, sozinha trancada em casa. Assim que você se acalma, faz um finalzinho, é só me fazer um sinal. Faz um finalzinho, que eu volto de qualquer lugar, pra tudo voltar ao normal. É só chamar, chama que eu vou. Pretinho Delivery. E a gente vai se encontrar.